Sinalzinho. 11 horas 35 minutos, 11:35. 11 horas e 35 minutos. Daqui a pouco o sucesso está de volta. 93 FM. Veja bem as cores do mundo. Óculos com grifes exclusivas e lentes feitas em laboratório próprio digital, além dos maiores descontos, estão na Óticas Mirna. Compre seus óculos e ainda concorra a R$40 mil em prêmios. Agende seu exame no 988-55-2620. Repito, 988-55-2620. Estamos na Rua José de Azevedo, 55. Óticas Mirna, há 40 anos, onde você vê bem e é bem visto. Óticas Mirna. A Levision Ótica tá cheinha de novidades em relógios, óculos de sol e armações exclusivas de diversas grifes. Aqui na Levision Ótica dividimos tudo em até 10 vezes sem juros. Vem pra Levision Ótica, tudo em óculos, relógios e armações. Levision Ótica, Avenida Mauro Medeiros, no centro de Parelhas. WhatsApp 84999767824. Instagram arroba Levision Ótica. Oficina e Tornearia 10 Elos. Prestamos serviços para cerâmica, revisão e manutenção de boquilhas de telha colonial, telha quadrada, tijolos e lajotas, fabricações e reformas de portões, revisão e manutenção em cilindros de padaria e máquina de cortar bolacha, serviços de torno mecânico e soldas em geral. Oficina 10 Elos. Estamos localizados na Rua Cipriano Dantas, 35, bairro Santa Rita, em Carnaúba dos Dantas. Venha fazer o seu orçamento pelo nosso WhatsApp 84986398163. Oficina 10 Elos. Organização Fran. JBS Produções e Associação Cultural 11 de Dezembro apresentam Quinto Festival da Música Carnaubense Tonheca Dantas. De 7 a 14 de julho, em Carnaúba dos Dantas, no coração do Geoparque Seridó. Ensaios, workshops e muito mais. Transmitido ao vivo. Apoio: Escola de Música da UFRN, Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas, Deputado Vicentinho e Senadora Zenaide Maia. Patrocínio: Banco do Nordeste e Governo Federal. Viva a magia da música! Não perca! Comprar medicamentos tem nome e tradição. Atendimento e melhor preço, Drogarias Frei Damião. Tudo que você precisa, vem economizar. Perfumaria e cosméticos pra você se embelezar. Drogarias Frei Damião, a melhor rede de farmácias da nossa região. Drogarias Frei Damião, a melhor rede de farmácias da nossa região. Drogarias Frei Damião, a melhor rede de farmácias. Saúde em ótimas mãos. É! 2024 chegou com tudo! Começou o saldão da virada Casas Potiguar. Ofertas arrasadoras com parcelamento em até 12 vezes no cartão. É a chance de começar o ano renovando a sua casa, pagando o preço que cabe no seu bolso. Mas atenção, corra! Vá agora mesmo para Casas Potiguar e aproveite o saldão da virada, com preços incríveis. Casas Potiguar, um ano novo recheado de promoções imperdíveis para você. Metalúrgica GR Carnaúba. Venha conhecer um pouco dos nossos serviços. Trabalhamos com estrutura metálica e vários serviços, como torno e fresa, fabricações de exaustor, vagonetes e triciclos para cerâmicas. Sem falar em serviços gerais em padarias e cerâmicas. Ligue teleorçamentos pelo telefone WhatsApp 84-98798-2135 ou 988-25-3320. Metalúrgica GR Carnaúba, o empreendimento de Kiko e Gregório. Você procura o melhor lugar para comprar ou trocar seu veículo? A solução é a SL Autos em Carnaúba dos Dantas. Com os melhores preços, planos flexíveis e taxa de financiamento, garantimos a valorização do seu veículo na hora da troca. Estamos localizados na rua Juvenal Lamartine, 1632, em Carnaúba dos Dantas. Saída para Picuí, Paraíba, próximo ao pórtico. Ligue agora para 84987788188 ou nos siga no Instagram, @SL_autos_. É só chegar e negociar. SL Autos, aonde o seu próximo carro te espera. Atenção, mulheres de Parelhas e região. A doutora Ana Gabriela está aqui para cuidar de vocês com toda a expertise e carinho que merecem. Em um espaço dedicado ao seu conforto, a doutora Ana Gabriela atende no Laboratório Manuel Marques, localizado na Avenida Mauro Medeiros, Centro de Parelhas, ou pelo WhatsApp 84999578069. A doutora Ana Gabriela está pronta para oferecer um atendimento personalizado e cuidadoso, pensado exclusivamente para você. Doutora Ana Gabriela, médico obstetra e ginecologista. Ela é a escolha certa para transformar sua saúde feminina. Com mais segurança e mais velocidade. Vem ser Star Connect, a internet que você merece. Com certeza é a Star Connect. Liberdade para navegar na internet. A preferida é Star Connect. A preferida é Star Connect. Com a Star Connect é você sempre conectado. Na Star Connect você tem a melhor experiência em navegação com ultra velocidade que irão transformar a sua vida. É segurança e economia. Fones 84-3412-3500 ou 0800-281-0310 e assine agora mesmo na Praça Cristo Rei 28, Centro de Currais Novos. Star Connect, a sua internet de todo dia. Comunicado Saúde. O Vini Laboratório comunica que de segunda a sábado realiza atendimento na clínica CCD, bem como faz coletas na sua casa ou empresa, realizando todos os tipos de exames e testes laboratoriais, exames de fezes, urina e sangue e todos os testes, como de paternidade, sexo do bebê, toxicológico, infecções sexuais e breve com teste alérgico e vacinas. Além de atendimento na clínica CCD, na sua casa ou empresa, atenderemos também quinzenalmente nas comunidades Rajada ou Ermo. Vini, o laboratório da clínica CCD de Carnaúba e agora o seu laboratório. Agendamentos com Jaide no contato 84996990105. Vini Laboratório. O Dia dos Namorados está chegando e não há presente melhor do que algo que mostre o quanto você se importa. Na Agraciosa, temos exatamente o que você precisa neste Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados está chegando e não há presente melhor do que algo que mostre o quanto você se importa. Na Agraciosa, temos exatamente o que você precisa neste Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados está chegando e não há presente melhor do que algo que mostre o quanto você se importa. Na Agraciosa, temos exatamente o que você precisa neste Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados está chegando e não há presente melhor do que algo que mostre o quanto você se importa. Na Agraciosa, temos exatamente o que você precisa neste Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados está chegando e não há presente melhor do que algo que mostre o quanto você se importa. Na Agraciosa, temos exatamente o que você precisa neste Dia dos Namorados. Dia dos Namorados está chegando. E não há presente melhor do que algo que mostre o quanto você se importa. Na Agraciosa, temos exatamente o que você precisa neste Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados está chegando. E não há presente melhor do que algo que mostre o quanto você se importa. Na Agraciosa, temos exatamente o que você precisa neste Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados está chegando. E não há presente melhor do que algo que mostre o quanto você se importa. Na Agraciosa, temos exatamente o que você precisa neste Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados está chegando. E não há presente melhor do que algo que mostre o quanto você se importa. Na Agraciosa, temos exatamente o que você precisa neste Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados está chegando. E não há presente melhor do que algo que mostre o quanto você se importa. Na Agraciosa, temos exatamente o que você precisa neste Dia dos Namorados. Tratou o caso como uma tentativa de homicídio contra o agente e informou que, após tomar conhecimento do crime, adotou todas as medidas possíveis para garantir o bem-estar do policial e de sua família. Ainda segundo a Polícia Civil, a corporação providenciou a transferência do agente para o hospital da Polícia Militar e uma equipe da Delegacia de Polícia da Grande Natal foi designada para fazer a segurança do policial na unidade. Em ação conjunta com o Departamento de Inteligência de Polícia, diversos policiais civis do Rio Grande do Norte continuam em diligências no intuito de coletar todas as provas necessárias e identificar os autores do crime, informou a polícia. Agora vamos trazer aqui um comentário feito ontem pelo José Carlos Araújo, né? Narrador esportivo da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, após a vitória, ou seja, a goleada do Flamengo frente o Vasco da Gama pelo placar de 6-1. Foi um verdadeiro massacre que a gente viu hoje no Maracanã com a goleada do Flamengo em cima do Vasco. Aliás, uma superioridade indiscutível. Quando o Vasco fez 1-0 com aquele gol do Verrete, o grande erro do Vasco foi acreditar que podia jogar de igual para igual. Não dava, mas não dava mesmo, como não deu. O 6-1 refletiu bem a superioridade do Flamengo. Eu há muito tempo não vi o Flamengo jogando solto, jogando leve, jogando com alegria, fazendo a alegria da galera, mas mostrando que o Flamengo é isso aí. E por isso a galera saiu feliz da vida do Maracanã. O Verrete abriu a contagem, depois foi aquela sequência que você sabe: Cebolinha, Pedro, Davi Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol, que não marcava desde fevereiro, quando marcou contra o Volta Redonda. Voltou a fazer as pazes com a galera não hostilizou, e alegria é total entre os rubro-negros. Flamengo 6-2, Vasco 1. Humilhante para o Vasco, porque quis encarar de igual para igual. Grandes destaques: Cebolinha no primeiro tempo, Arrascaeta e o De La Cruz no jogo inteiro. Esses três extrapolaram, jogaram demais. 6-2-1, esse Flamengo leve é candidato a tudo que ele disputar. Essa é a realidade. Portanto, aí os comentários feitos ontem pelo José Carlos Araújo, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Viu, Cirilo? E aí hoje, como é que vai chegar o nosso companheiro Choreba aí na rádio 93 FM para fazer o seu programa Forró do Choreba, hein? Rapaz, ele vai chegar envergonhado, né? A nossa amiga Lilita e os flamenguistas que ouvem o programa Forró do Choreba, né? Às 16 horas. Então, vou chatear muito o nosso amigo, companheiro, o Choreba, né? Porque o Choreba é torcedor fanático, né? Do Vasco da Gama. Mas, infelizmente, ontem o Vasco não se encontrou em campo, apesar de ter abrido o placar de 1-0, né? Mas aí findou sendo goleado pelo Flamengo, pelo placar de 6-1. E acreditamos, viu, Cirilo, que ontem quem estava feliz da vida na Feira Livre aí de Carnaúba de Dantas era o nosso amigo Lalau, né? É, dizendo, toma remédio. Porque o Botafogo ontem era o líder do Campeonato Brasileiro com 13 pontos. Mas agora o líder é o Flamengo, né? Com 14 pontos ganhos. O Botafogo está em terceiro lugar, né? Na terceira colocação, porque tem 13 pontos. E o Bahia, que empatou ontem, é o vice-líder com 14 pontos ganhos, né? E coladinho ali com o Botafogo, com 13 pontos, está o São Paulo, que está na quarta colocação, e o Atlético Paranaense, que está na quinta colocação, né? Então, campeonato muito bem disputado, né? Já foi realizada aí a sétima rodada e vamos esperar o que vai acontecer daqui para frente. Portanto, Cirilo Santos, por hoje eram as informações que tínhamos direto aqui de Governador Valadares para o Jornal 93. Obrigado, Super Zé. Volta amanhã. Cerrou Toscana a participação dele amanhã e volta. Volta no Jornal. Bom dia, bom dia, bom dia. 11 horas e 53 minutos. Você está ouvindo Jornal 93. A notícia com credibilidade. 11h53 para você, Jornal 93. Vou dar bom dia, meu amigo Galego Mototáxi, está na audiência. Bom dia, Galego. Bom dia, dona Raimunda. Bom dia para Márcio, maestro da banda, né? Márcio, que é maestro da banda aqui de Carnaúba, 11 de dezembro. É isso, Márcio? Bom dia para você, bom dia para todos na audiência aqui do Jornal 93. Aqui você ficando bem informado. Lembrar que vem aí o Festival da Música aqui em Carnaúba dos Dantas. Deixa eu ver aqui a chamada que vai ser agora, né? Vai ser no próximo mês de julho. O Festival da Música em Carnaúba dos Dantas. Eu vou passar para você agora a chamada para você que está acompanhando aqui a programação 93 FM. Sim, agora 11 horas e 55, daqui a pouquinho o Chico do Rádio, vamos à chamada aí, meu amigo João da Banda. Bom dia, João! JBS Produções e Associação Cultural 11 de dezembro apresentam Quinto Festival da Música Carnaubense Tonheca Dantas, de 7 a 14 de julho, em Carnaúba dos Dantas, no coração do Geoparque Seridó. Ensaios, workshops e muito mais, transmitido ao vivo. Apoio, Escola de Música da UFRN, Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas, Deputado Vicentinho e Senadora Zenaide Maia. Patrocínio Banco do Nordeste e Governo Federal. Viva a magia da música. Não perca. 11h56, agora é a vez de Chico do Rádio. Santa Luzia, Esporte de Santa Luzia, Vale do Sabugi. Bom dia, Chico. Bom dia, Cirilo Santos. Bom dia, ouvintes do Jornal da 93. Vamos falar do nosso futebol paraibano. Série D, representantes 13 Souza, no sábado, em Campina Grande, com o estádio Amigão completamente lotado. Tivemos um empate entre 13 de Campina Grande e América de Natal. 13 abriu o placar já no segundo tempo e o América empatou já jogo pertinho de terminar. Já o outro representante, o Souza, o Dinossauro, mais uma vez decepcionou a sua torcida ao ser derrotado pelo Atlético Cearense por 2-1 no estádio Marizão. Já o Botafogo de João Pessoa, nosso representante na Série C, tem jogo hoje importante à noite no estádio Amedão João Pessoa, quando o Belo encara o Atlético de Minas Gerais. Pelo Campeonato Paraibano Sub-17, tivemos ontem no estádio Oliveirão em Samamede a despedida do Sabugi da competição. Empatou com a Queimadense 1-1. Sabugi não conseguiu a classificação no Paraibano Sub-17. Então, Cirilo e amigos, essa foi minha participação direto de Santa Luzia para o programa Jornal da 93 de Carnaval de Dantas. Valeu, obrigado Chico do Rádio, grande Chico, ele que é lá da Coimã Rádio, a Rádio Vale FM de Santa Luzia. Você está ouvindo Jornal 93, a notícia com credibilidade. Jornal 93. Estamos apresentando Jornal 93. Para você agora, meu amigo Alisson, loja Constrular chegando. Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem tá falando é Alisson aqui da Constrular, mais conhecido também como Jean de Chico de Queca. Tô passando aqui para lhe fazer um convite todo especial. Você que vai construir, vai reformar, dá uma passadinha em nossa loja, traz seu orçamento, toma um cafezinho conosco, que aqui é uma loja completa para você. Trabalhamos também com telhas, tijolos, cimento, argamassa. E uma novidade em nossa loja, começamos a trabalhar com ferragem. Você está precisando do seu metalão, da sua barra chata, cantoneira, perfil U, tubo patente, entre outras ferragens. Dá uma conferida aqui na nossa loja, estamos lhe aguardando. Traz seu orçamento, toma um cafezinho conosco e vem aproveitar nossas ofertas. Vai construir, vai reformar, vem aqui na Constrular. Valeu, obrigado Alisson. Agora eu quero lembrar que hoje dia 3, é o atendimento hoje das Óticas Mirna. Cadê o recadinho aqui que está chegando lá das Óticas Mirna? Hoje é dia de atendimento, hoje à tarde. Teremos hoje consulta logo mais à tarde hoje lá nas Óticas Mirna, ali por trás do sindicato. Por falar que é por trás do sindicato, mandar um bom dia para meu amigo Walter, presidente, tá na audiência. Bom dia para Walter, bom dia para todos aí na audiência aqui do Jornal 93. Bom dia para vocês aí, Walter e toda a equipe. Meu amigo Arandi, bom dia! O mês junino chegou. Nesse mês será um estouro de ofertas. Segunda-feira, dia 3 de junho, teremos exame de vista às 15 horas no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carnaúba dos Dantas. Com o otometrista Wagner, agende já seu exame de vista pelo número 98855-2620, Óticas Mirna, onde você vê bem e é bem visto. Aí pra você o recadinho da minha amiga Damiana, da turma aí das Óticas Mirna. Agora pra encerrar o jornal, o recado é do meu amigo Arandi. Ótimo dia, ouvinte já 93FM. Aqui quem fala é Arandi, do Avistão do Construtor. Para você que deseja economizar, mas que não esquece de manter aquela qualidade no que você está fazendo, o Avistão do Construtor é o seu lugar. Desde conexões, desde tinta, até ferramentas, você vai encontrar aqui no Avistão do Construtor, com os melhores preços e um bom atendimento. Venha até o Avistão do Construtor e faça suas compras. Venha economizar com a gente. Avistão do Construtor, suas compras com economia e qualidade. Jornal 93, pontualmente meio-dia. 12 horas em ponto. 12 horas em ponto, chega ao final o jornal. Obrigado ao meu Deus pela saúde e pela força de vontade. Obrigado você ouvindo, pelo carinho da audiência. Vem aí, tarde 93 com Rita de Cássia até às 14 horas. 14 horas tem Juninho Mix, programa Energia Total. Juninho Mix logo mais às 14 horas com Energia Total aqui na 93 FM. Após Juninho, tem o forró do Choreba. Eu não sei que cara ele vem hoje, mas que o Flamengo goleou por 6-1, Vasco goleou de virada, que é melhor ainda, viu, Choreba? Boa tarde, tem Choreba às 4 do forró, às 19 tem a Voz do Brasil, 8 da noite, Pitbull, De Volta ao Passado. O jornal volta amanhã. a partir de 11h10. Bom dia. Ou melhor, a boa tarde. Luiz FM acabou de apresentar Jornal 93. Chegou em Carnaúba dos Dantas o mais novo consultório odontológico do Dr. Neilson Giran. Com atendimento todas as quartas-feiras à tarde, quintas e sextas pela manhã e aos sábados o dia inteiro. Aqui você encontra um atendimento especializado com profissional capacitado para atender a sua necessidade. Estamos localizados na Rua Tonheca Dantas, número 308, loja 2, em Carnaúba dos Dantas. Agende já sua consulta pelo telefone WhatsApp 84 988 56 6026 e garanta um sorriso saudável e radiante com o Dr. Neilson Ginani, que atende em Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Santa Cruz. Você está ouvindo. Você está ouvindo. Rádio 93,9 FM. Uma emissora pertencente à Fundação Educativa João Henrique Dantas, em Carnaúba dos Dantas, Rio Grande do Norte. 93 FM. A paixão do Seridó. Chegou em nossa cidade o Avistão do Construtor. Um novo conceito em loja de material de construção. Lá você vai encontrar material elétrico, hidráulico e muitos outros itens com preços diferenciados e a qualidade que você procura. A loja está localizada no bairro Santa Rita, saída para a Rajada. Avistão do Construtor. Suas compras com economia e qualidade. Telefone 84 99119687. A paixão do Seridó, 93 FM. Tavares Autopeças. Peças para caminhões e carretas. Trabalhamos com mangueiras hidráulicas das marcas mais conceituadas: Scania, Volkswagen, Mercedes-Benz, Volvo e Ford. Matriz em Parelhas. E agora tem oficina com serviços gerais para caminhões, localizada por trás da loja, na rua Padre Bento 274. WhatsApp 84 99980 2992. Instagram Autopeças Tavares. Filial em Carnaúba dos Dantas, Rua Juvenal Lamartine, bairro Dom José Adelino. WhatsApp 84 99701 3135. Instagram Tavares Autopeças Carnaúba. Você conhece a Padaria São João? Sabe por que os nossos pães são os melhores da região? Porque utilizamos os melhores ingredientes e uma generosa pitada de amor. Talvez você já conheça os sabores irresistíveis dos nossos produtos, mas você sabe o que está por trás dessas delícias? Alto padrão de qualidade e tecnologia, que estão associados a uma produção artesanal feita com muito carinho, de uma receita que vem desde 1954. Feita todos os dias pela família do saudoso João Henrique Dantas. Padaria São João. Tradição e qualidade há mais de 68 anos. Padaria São João. Rua José Azevedo, centro de Carnaúba dos Dantas. WhatsApp 99460-3322. Nos últimos 27 anos, a Casa do Vopaiva se tornou referência no acolhimento de crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas crônicas no país. Eleita a melhor ONG do Nordeste em 2017, melhor ONG do Brasil em 2018 e melhor ONG do Rio Grande do Norte em 2021. A Casa do Vopaiva é reconhecida pelo seu trabalho sério, profissional e transparente. Na causa do câncer infanto-juvenil, é exemplo nacional. E você, doador, faz parte de toda essa história. São 27 anos de celebração à vida. Acesse arroba Casa do Vopaiva e venha celebrar conosco. Viva São João, meu povo! Viva! Ofertão bom demais, Rede Seridó. Preço baixo pra você fazer economia. Confira nossas ofertas. Margarina Puro Sabor de 1 kg, 8,99. Creme Culinário Damari, 200 gramas, 1,98. Carne bovina peito Boi Brasil, R$ 23,99. Filezinho de frango Aurora, bandeja de 1 kg, R$ 18,99. Essas e outras ofertas aqui na Rede Seridó. Rede Seridó, 93 FM. 93,9. JBS Produções e Associação Cultural 11 de Dezembro apresentam Quinto Festival da Música Carnaubense Tonheca Dantas, de 7 a 14 de julho, em Carnaúba dos Dantas, no coração do Geoparque Seridó. Ensaios, workshops e muito mais, transmitido ao vivo. Apoio, Escola de Música da UFRN, Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas, Deputado Vicentinho e Senadora Zenaide Maia. Patrocínio, Banco do Nordeste e Governo Federal. Viva a magia da música, não perca! A Ótica Gracia é mais do que uma ótica. A nossa empresa trabalha para oferecer a você, cliente e amigo, a credibilidade, confiança e qualidade que merecem em nossos produtos e serviços. A nossa maior recompensa é ver você sorrir com os olhos. Enxergue o melhor da vida com a Ótica Gracia. Ótica Gracia, muito além dos olhos e do coração. Clínica Caetano Dantas. Conheça nossas especialidades e profissionais. Oftalmologia e acupuntura, doutora Arinês Pereira. Outras, clínico geral, doutor Marcelo Bezerra. Cardiologista, doutor Marcos Antônio. Reumatologista, doutor Pedro Augusto. Clínico geral, doutor Joelson Dantas e doutor Alexandre Filho. Aplicação de Botox e harmonização facial. Doutora Monique Santos. Psiquiatria, doutor Marconi Nunes. Nutrição, Paloma Medeiros e Elisama Oliveira. Psicólogo Francisco Medeiros. Neuropsicopedagogia Pérsia Carla. Ventosa e outros, Maxwell Santos. Clínica Caetano Dantas. Rua 7 de setembro, 709, no centro de Carnaúba dos Dantas. WhatsApp 849-9197-8484. Próxima chegou com mais uma novidade para você. O plano Próxima Play te oferece 400 MB de internet por apenas R$ 79,99. E garanta instalação grátis, Wi-Fi, suporte 24 horas e Watch TV incluso para você assistir seus filmes e séries favoritos. Ligue agora para 0800 083 1155 ou fale com um de nossos vendedores. Vem ser Próxima. Próxima. Próxima. Sua internet mais perto de você. A partir de agora, você vai ouvir Tarde 93, com Rita de Cássia. Oi, gente, boa tarde pra vocês. Meu dia, 8 minutos, estúdios da 93 FM, segunda-feira, 3 de junho. Boa tarde pra você, uma ótima tarde, uma ótima semana, semana começando. E a gente renova as forças, as nossas energias e a fé em Deus sempre em primeiro lugar. Que Deus me abençoe e abençoe você que tá aí do outro lado do rádio. Uma ótima tarde, uma ótima semana, muito volume, participa 849-8888-6082. A partir de agora tem Tarde 93, na melhor do seu rádio, a sua 93 FM, até as 14 horas, por aqui, Rita de Cássia. Conto com o carinho da sua audiência, vem comigo! Simone Mendes, para começar, dois fugitivos. Que Deus abençoe você que tá em casa, almoçando, tá trabalhando, tá cochilando. A turma do carro, motorista, obrigada pela carona. Alô, turma dos sítios. E já tinha outra pessoa, foi sem pretensão de traição. Eu beijei um solteiro de aliança no bolso. Ninguém me contou e eu me rolei no rolo. Só fui descobrir quando já tava gostoso. Quando já tava atolada no pecado até o pescoço. Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco. Cê vem me buscar, sai mano, tô indo. Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro. É na hora que tá, é sempre corrido. Amor num quarto de BR igual dois fugitivos. Não quero ver que não tem alguém, não nasci pra ser segredo. Descobri quando já tava gostoso.

se eu te disser que não estou nem dormindo? E se eu te disser que não estou nem saindo? Tanta gente, mas ninguém me interessa. Eu sinto sua falta. Vejo na TV um filme repetido. Pra matar o tempo eu devoro os livros. Mas quando a saudade sofre meu ouvido, eu sinto sua falta. Às vezes eu acordo assim, com um furacão dentro de mim, perdido e carente de uma ligação, querendo uma resposta. Impossível não lembrar do nosso amor, da trajetória. Tatuou meu coração e minha vida fez história. Fomos um casal de inveja, nós tínhamos defeitos tão perfeitos. Difícil acreditar, pra mim não acabou. Duvido que não tenha nenhuma conchinha de saudade. Se existe amor, esquece a vaidade. Vejo na TV um filme repetido. Pra matar o tempo eu devoro os livros. Mas quando a saudade sobe meu ouvido, eu sinto sua falta. Às vezes eu acordo assim, com um furacão dentro de mim, perdido e carente de uma ligação, querendo uma resposta. Impossível não lembrar do nosso amor, da trajetória. Tatuou meu coração e minha vida fez história. Fomos um casal de inveja, nós tínhamos desejos tão perfeitos. Difícil acreditar, pra mim não acabou, não acabou, não. Quero que não tenha nenhuma pontinha de saudade. Se existe amor, esquece a vaidade. Fomos um casal de inveja, nós tínhamos defeitos tão perfeitos. É tão difícil acreditar, pra mim não acabou, não acabou, não. Ferrugem, sinto a sua falta, meu dia, 24 minutos. Se existe amor, esquece a vaidade. Abraçando você que me escuta também no aplicativo Rádio Net. Chamou, esquece a vaidade. Boa tarde, amigos e amigas. E se eu te disser que não estou nem dormindo? Olha, tem atendimento no Centro Clínico Caetano Dantas nessa segunda-feira, 3 de maio, com a oftalmologista doutora Arinês, 3 de junho, perdão, atendimento da oftalmologista doutora Arinês Pereira Dantas. Também à noite, atendimento em saúde e beleza com a doutora Monique Santos, especialista em ortodontia, botox, preenchimento e bioestimuladores. À tarde, tem atendimento da nutricionista Paloma Medeiros. Centro Clínico Caetano Dantas, Vini Laboratório, funcionando diariamente, segunda a sábado, na rua 7 de setembro, número 709, aqui em Carnaúba dos Dantas. WhatsApp 84991978484. Meu dia, 25 minutos, meu dia, 25 minutinhos. Vai construir, reformar ou ampliar, vem para Constrular, uma loja completa para melhor lhe atender. Tintas, ferramentas, conexões, telha, tijolos, cimento, argamassa e muita variedade em ferragem, barra chata, cantoneira, perfil U, ferro liso, metalon, chapa preta, entre outras. Passe em nossa loja, tome um cafezinho com a gente e venha aproveitar nossos produtos de qualidade e preço justo. Com nossa equipe qualificada e melhor lhe atender. Vai construir ou reformar? Vem para Constrular. Olha, deixa eu falar para você do Elegance Atelier, que trabalha com lindos vestidos. Também vestidos para noivas, ternos e paletóis para você, homem. Você aí que está se organizando, é o seu casamento. Então, passa no Elegance Atelier. Vestidos para noivas, madrinhas, daminhas de honra, lindos ternos e paletóis também para os homens, você noivo, você que vai ser padrinho. Elegância Ateliê, trabalhamos com calçado social masculino, adulto e infantil. Também temos lindos acessórios de cabelo, porta-alianças, buquês, entre outras variedades em bolsas. Elegância Ateliê, localizado na rua Tonheca Dantas, aqui em Carnaval dos Dantas, próximo ao Cartucho Motos. Estamos no Instagram, Elegância Ateliê, _. Nosso contato é 84-98705-1258. Fala com a minha amiga Antônia, 84-98705-1258. Elegância Ateliê, vestidos, ternos e acessórios, venham fazer uma visita. Agora meu dia, 27 minutinhos, vem comigo, tem o WhatsApp do ouvinte. WhatsApp do ouvinte da 93. WhatsApp. De Cruzeta tá me ouvindo. Alô pra minha amiga Gorete, que tá me ouvindo em Cruzeta. Boa tarde, Gorete. Sim, é Gorete, mulher. Tudo bom? Boa tarde, mulher. Eu tô escutando Cirilo e tô escutando Neto, viu? E era? Mandar um alô pra você, Ritinha. Obrigada. Vamos pegar essa rádio, pegar toda a rádio em cima. Consegui, desde acho que de sexta. Hoje quero mandar um alô para todos os carnaubenses que estão na escuta do seu programa e Cruzeiro, Ritinho. Para vocês aí da 93 Paixão do Seridó, Ritinho. Um abraço, Ritinho. Bota a música de Beto Barbosa ou de Assimar Monteiro, qualquer uma, viu, amiga? Tá certo. Tchau, Ritinha. Abraço para Gorete de Cruzeta, que está nos ouvindo. Valdemir, boa tarde. Boa tarde, Ito, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tá choreba. Choreba tá todo empenado hoje, né, Rito? O Flamengo ganhou de 6-0, 6-1, não foi? E Flamengo ganhou de 6-1. Eu acompanho o futebol. Ei, rasteira pesada. Deu choreba essa noite, hein? E no Vasco dele, hein, hein, Rito? Choreba deu uma rasteira. O Flamengo deu uma rasteira. Negócio. O choreba no Vasco dele. Ei! Um alô pra todos os ouvintes em geral aí, pra dona Marquinhos lá no Salgado, pra o Espadadai, pra toda a família. Pra família do São José do Bom Jesus. Pra João Melão, um alô pra João Melão, pra toda a família dele. E um alô pra Melão também. E pra toda a família. Um alô pra todos em geral do Salgado, viu? Pra meu amigo João Maria, pra esposa dele e pra menina dele. E tudo de bom pra todos, viu? Boa festa pra todos, viu? Valeu, Valdemir de Cruzeiro. Eu não acompanho futebol, Valdemir. Não tenho tempo pra futebol. Vamos que vamos. Meio-dia 29. Meio-dia 29 minutinhos. Seguimos aqui. E, além de não gostar, de não acompanhar futebol, não gosto do Flamengo. Cada um com seus gostos, né? Cada um com seus gostos, que tem pra todo mundo, graças a Deus. Vamos que vamos, meu dia 30 minutinhos, chegando intervalo comercial, na sequência você participa, pede sua música e manda o seu alô aqui no Tarde 93. Meio dia e 30 minutos, fica comigo até as 14 horas. Daqui a pouco o sucesso está de volta. 93 FM. 93 FM. Comunicado Saúde. O Vini Laboratório comunica que de segunda a sábado realiza atendimento na clínica CCD, bem como faz coletas na sua casa ou empresa, realizando todos os tipos de exames e testes laboratoriais, exames de fezes, urina e sangue e todos os testes, como de paternidade, sexo do bebê, toxicológico, infecções sexuais e breve com teste alérgico e vacinas. Além de atendimento na clínica CCD, na sua casa ou empresa, atenderemos também quinzenalmente nas comunidades Rajada ou Ermo. Vini, o laboratório da clínica CCD de Carnaúba e agora o seu laboratório. Agendamentos com Jaide no contato 84 99699-0105. Vini Laboratório. Coisas que acontecem na Seridó Autopeças. Escuta aí! Mandei o meu carro a Seridó outro dia, pois há muito tempo a revisão ele pedia. Como eu vou viver sem meu carão, eu vou correr pra Seridó, Bibi. Quero revisar o meu carro. Com muita eficiência o Miguel me esclareceu. Aqui na Seridó meu problema resolveu. E num piscar de olhos revisaram e voltei a trafegar, Bibi. Eles revisaram meu carro. Saí da oficina com um sorriso ensolarado. Confesso que estava até um pouco angustiado, mas hoje descobri a Seridó Autopeças é a melhor, Bibi, para consertar o meu carro. É, bicho, somos Seridó Autopeças e temos inúmeras razões para cuidar do seu veículo. Vai! Você procura o melhor lugar para comprar ou trocar seu veículo? A solução é a SL Autos em Carnaúba dos Dantas. Com os melhores preços, planos flexíveis e taxa de financiamento, garantimos a valorização do seu veículo na hora da troca. Estamos localizados na rua Juvenal Lamartine, 1632, em Carnaúba dos Dantas. Saída para Picuí, Paraíba, próximo ao pórtico. Ligue agora para 84987788188 ou nos siga no Instagram, @SL_autos_. É só chegar e negociar. SL Autos, aonde o seu próximo carro te espera. Cuidar da sua saúde sempre foi o mais importante para nós. Por isso, aqui na farmácia Shock Farm São José, você encontra serviços farmacêuticos que atendem às suas necessidades. Aplicação de medicamentos injetáveis, aplicação de brincos, exame de glicemia capilar, aferição de pressão arterial e consulta com farmacêutico. Para mais informações, ligue 3479-2216. Shock Farm São José, desde 1941, cuidando da saúde dos carnaubenses. A Levision Ótica tá cheinha de novidades em relógios, óculos de sol e armações exclusivas de diversas grifes. Aqui na Levision Ótica dividimos tudo em até 10 vezes sem juros. Vem pra Levision Ótica, tudo em óculos, relógios e armações. Levision Ótica, Avenida Mauro Medeiros, no centro de Parelhas. WhatsApp 84 99976-7824. Instagram @LevisionÓtica. JBS Produções e Associação Cultural 11 de Dezembro apresentam Quinto Festival da Música Carnaubense Tonheca Dantas, de 7 a 14 de julho, em Carnaúba dos Dantas, no coração do Geoparque Seridó. Ensaios, workshops e muito mais, transmitido ao vivo. Apoio, Escola de Música da UFRN, Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas, Deputado Vicentinho e Senadora Zenaide Maia. Patrocínio, Banco do Nordeste e Governo Federal. Viva a magia da música, não perca! Olá, amigos da 93 FM, tudo de bom, em especial aos clientes da Veterimax. Passando aqui para anunciar a grande promoção, a grande queima de estoque. São quase 10 mil quilos de rações para cães e gatos. Rações onde o quilo sai a partir de R$3,99, é isso mesmo que você escutou. R$3,99 o quilo para rações de cães. E as rações de gatos, R$5,99. São rações sem corante, certo? Um preço diferenciado, imperdível, direto de fábrica, ressaca de carnaval, queima de estoque. Então tem uma grande quantidade para você comerciante que quer também comprar e revender no seu comércio. Não perca essa oportunidade. Vem para Veterimax. Tem rações prêmios também a partir de R$4,50. Rações para gatos prêmios a partir de R$ 9,8,90. Então são vários tipos. Não perca tempo. Então começamos com preço a partir de R$ 3,99 para cães e gatos a partir de R$ 5,99. Não perca tempo. Vem para Veterimax. Começou a queima de estoque. Comprar medicamentos tem nome e tradição. Atendimento e melhor preço, Drogarias Frei Damião. Tudo que você precisa, vem economizar. Perfumaria e cosméticos pra você se embelezar. Drogarias Frei Damião.

na pegada bruta misturada com carinho. Ela não se controla quando vê o brilho da espora na bota. É que nós tá na moda, onde tem vaquejada nas frotas. Sai lá da sua e vem pra nós, só pra sentir a pegada bruta misturada com carinho. Ela vem fazer amor dentro do meu caminhão. Vaquejada acabou, mas a cavalgada não. Faz meu colo de cela, mas não se emociona, segura a onda. Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter fome. Ela quer fazer amor dentro do meu caminhão. Vaquejada acabou, mas a cavalgada não. Faz meu colo de cela, não se emociona, segura a onda. Coração de vaqueiro nunca, nunca vai ter fome. Avogado, capelo, arrepiar o corpo inteiro, pegando fogo suado. Começou no corro apertado, gostoso, colado, subiu no cavalo. Terminou no quarto, terminou no quarto. Mas ela quer fazer amor. Faz um bom beijo, menino. Meu nome de linha. Mas a cavalgada. E o coração de vaqueiro. Se emociona, segura a onda. Tarde 93, boa tarde, meu dia 47. Vai ter um. Faz a volta pra sacada, sai do meio que vai estar passando. Bota na pegada do vaqueiro. Essa é a pegada de vaqueiro. Guilherme Lia, João Gomes, Tarcísio, acordeão. Vem descendo, vem trabalhando. Segura, vaqueiro. Vamos lá, menino. Comunicando, Rita de Cássia. Rita de Cássia. Lembrando ao meio de 47 minutinhos, nessa segunda-feira, 3 de junho, tem atendimento do Centro Clínico Caetano Dantas. À tarde, com a nutricionista Paloma Medeiros. À noite, tem atendimento da oftalmologista doutora Arinês Pereira Dantas e da doutora Monique Santos. Atendimento em saúde e beleza, ortodontia, botox, preenchimento e bioestimuladores. Você pode agendar no 84-991-97-8484, Centro Clínico Caetano Dantas. Parabéns aos clientes Seridó Autopeças. Parabéns a César Moura de Lima. Parabéns, Erivan Freitas Dantas, Diego Paulo de Medeiros Soares, Fábio Luiz da Costa Azevedo, Fábio Robério Silva dos Santos. Parabéns, Geraldo Paulino da Silva, Genival Carneiro de Oliveira, Jackson Suel da Silva. Comemorando o aniversário também, José Anchieta Rodrigues de Moura, José Vicente de Moraes, Josivaldo Martiniano do Nascimento, José Azevedo Lobinho. Parabéns também, Rodrigo Silva de Lucena e Wilke Azevedo de Lima. Seu turma é clientes da Seridó Autopeça. E a gente parabeniza aí em nome de Luciano e toda a equipe. Música 93 FM, agora 12h49. 12 horas 49 minutinhos. 93 Clínica Ultramed, lá em Jardim de Seridó, atende você de segunda a sexta-feira. Clínica Ultramed, em Jardim do Seridó. Exames de ultrassonografia, colposcopia preventivo, acompanhamento de pré-natal, inserção de DIU, clínico geral, atendimento odontológico, raio-x odontológico e atendimento de enfermagem. Estamos localizados na Rua Larindo Pereira, número 778, no bairro Bandeira Branca, em Jardim do Seridó. 849-9854-1033, 84-3472-2478. FM, meio dia, 50 minutinhos, meio dia e 50 minutos. Vamos ouvir mais músicas, né? Se é música que você gosta de ouvir, aqui você ouve as melhores. As melhores, na melhor do seu rádio. Zé Felipe, minha ex, é o nome dessa. colo com capacete que lá vem pedrada. Tentei ligar, mas eu tô bloqueado, um pouco chapado e pensando nela. Minha intenção era fazer o estrago, mas pra todo lado eu olho e vejo ela. Peguei o cavalo, me trouxe de ideia do lado, tô fumando meu cigarro, é tão me apaixonado. Quando eu cheguei, já saquei com movimento, o pau quebrando lá dentro, agora tá explicado. Minha ex virou puta, só não era o cliente, eu não gosto de disputa. Minha ex virou puta, só não era o cliente, eu não gosto de disputa. Ui. Agora acaba da gaita, puxa o solo. Eita porrazão, ai! Como que eu chamo, capa? Tentei ligar, mas eu tô bloqueado, um pouco chapado e pensando nela. Minha intenção era fazer um estrago, mas pra todo lado eu olho e vejo ela. Peguei o cavalo, me trouxe de ideia do lado, tô fumando meu cigarro, então me apaixonado. Quando eu cheguei, já saquei com movimento, o pau quebrando lá dentro, agora tá explicado. Minha ex virou puta, só não virou cliente, que eu não gosto de disputar. Minha ex virou puta, só não virou cliente, que eu não gosto de disputar. Minha ex virou puta, só não virou cliente, que eu não gosto de disputar. Minha ex virou puta, só não virou cliente, que eu não gosto de disputar. Isso não é uma crítica, é só uma história. Pra tocar no paredão. Pepe Libes. Vai, vai. Chama. Tá aí, meu dia 53, você ouviu Zé Felipe, minha ex. 93 FM, meu dia 53. Daqui a pouquinho, depois do intervalo tem mais músicas, mais participações, mas também tem o resumo da sua novela preferida. Você quer acompanhar aí? No Rancho Fundo, Família é Tudo e Renasci. Chegando mais músicas ao meu dia 53. Pablo Vittar, São Amores. Amores que ferem, amores que doem, amores que amargam. Aqui me falaram que estava sofrendo, chorando pelos cantos, escondendo o rosto, como uma louca, louca, louca. Comentam que você não dorme mais direito, que tudo é por causa daquele sujeito, que só tenho uma amiga que estou do teu lado. Não chore mais, amiga, tu é linda. São amores, hey, hey! Amores que matam, hey, hey, hey! Amores que ferem, amores que doem, amores que amam. Saiba que tudo muda, muda, muda. Você vai esquecer essa ideia toda que te favorecia e que tudo pensava, que talvez existisse um amor verdadeiro. Amiga, você só se enganava. São amores, hey, hey! Amores que matam, hey, hey, hey! Amores que ferem, amores que doem, amores que amam. Come on! Comunicando Rita de Cássia. A voz, a alegria e a comunicação. Agora meu dia, 57 minutinhos, meu dia 57. Vamos que vamos aqui. Seu programa tá Loja VM Importes. Tudo em aparelhos celulares e acessórios você só encontra aqui. iPhones por encomenda, capinhas, carregadores, películas, pendrive, cartão de memória, relógio smartwatch, caixa de som Bluetooth, fone de ouvido, mouse e muito mais pra você. Com preços especiais. Endereço, Rua Mamé de Azevedo, número 2, próximo à Ótica Gracinha, Carnaúba dos Dantas. Ligue agora, 84-987-45-6017. Organização Virgínia e Família. Aparelhos celulares e acessórios é na loja VM Importes. Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem tá falando é Alça aqui da Constular, mais conhecido também como Jean de Chico de Queca. Tô passando aqui para lhe fazer um convite todo especial. Você que vai construir, vai reformar, dá uma passadinha em nossa loja, traz seu orçamento, toma um cafezinho conosco, que aqui é uma loja completa para você. Trabalhamos também com telhas, tijolos, cimento, argamassa. E uma novidade em nossa loja, começamos a trabalhar com ferragem. Você está precisando do seu metalão, da sua barra chata, cantoneira, perfil U, tubo patente, entre outras ferragens, dá uma conferida aqui na nossa loja. Estamos lhe aguardando. Traz seu orçamento, toma um cafezinho conosco e vem aproveitar nossas ofertas. Vai construir, vai reformar, vem aqui na Constular. Olá, queridos ouvintes da nossa 93 FM, a paixão do Seridó. Eita, meu povo, estou passando para avisar que o nosso atendimento será segunda-feira, dia 3 de junho. Então, se você não agendou o seu exame de vista, ainda dá tempo. Agende pelo telefone 98855-2620. E lembrando, né, das promoções de óticas Minha, que é seu óculos completo com desconto de 25%. Eu falei desconto de 25%, meu povo. E aqui na Óticas Minha, você já sabe que a Óticas Minha tem laboratório próprio, dando total assistência, total garantia em nossos serviços. E não fique de fora das nossas promoções. Lembrando também que você comprando aqui na Óticas Minha, você irá concorrer 40 mil reais em prêmios. Eu falei 40 mil reais. Então não perca tempo e vem para Óticas Minha, pois aqui você já sabe que onde você vê bem e é bem visto. E deixe eu dar mais uma lembradinha, que o atendimento será segunda-feira, dia 3 de julho, às 15 horas, por trás do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de nossa cidade. Ótimo dia, ouvinte já 93 FM. Aqui quem fala é Erandi, do Avistão do Construtor. Para você que deseja economizar, mas que não esquece de manter aquela qualidade do que você está fazendo, o Avistão do Construtor é o seu lugar. Desde conexões, desde tinta até ferramentas, você vai encontrar aqui no Avistão do Construtor, com os melhores preços e um bom atendimento. Venha até o Avistão do Construtor e faça suas compras. Venha economizar com a gente. Avistão do Construtor, suas compras com economia e qualidade. Agora são 13 horas, eu volto já com mais músicas, com sua participação. Participação do ouvinte também com resumo de novela. Fica comigo, até as 14, boa tarde. Você está ouvindo. Você está ouvindo. Rádio 93,9 FM. Uma emissora pertencente à Fundação Educativa João Henrique Dantas, em Carnaúba dos Dantas, Rio Grande do Norte. 93 FM. A paixão do Seridó. Uma pessoa que perdeu muito sangue ainda pode ter chances. E está nas suas mãos, ou melhor, nas suas veias. Solidarize-se com quem precisa e seja um doador. Muitos hospitais carecem de estoque de sangue de todos os tipos para realizar transfusões que podem salvar vidas. Faça parte desta luta, pois uma simples atitude pode conceder a vitória. Doe você também. O procedimento é simples, rápido e indolor. Uma campanha da 93 FM, a paixão do Seridó. Há 40 anos, nascia uma ótica. Fruto do trabalho de uma família que, com muita dedicação, sempre atendeu crianças, pais e avós, com muita vontade de fazer o melhor pela sua família. Em 40 anos, essa família cresceu, sempre unindo tradição e tecnologia para o bem da sua visão. Essa família é a Óticas Mirna. Há 40 anos, a ótica onde você vê bem e é bem visto. A paixão do Seridó. 93 FM. JBS Produções e Associação Cultural 11 de Dezembro apresentam Quinto Festival da Música Carnaubense Tonheca Dantas, de 7 a 14 de julho, em Carnaúba dos Dantas, no coração do Geoparque Seridó. Ensaios, workshops e muito mais, transmitido ao vivo. Apoio, Escola de Música da UFRN, Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas, Deputado Vicentinho e Senadora Zenaide Maia. Patrocínio, Banco do Nordeste e Governo Federal. Viva a magia da música, não perca! Ultramedic, clínica especializada e exames. Confira nossa carta de serviços: ultrassonografias, abdominal, vias biliares, vias urinárias, prostática, pélvica, transvaginal, mamária, obstétrica morfológica, obstétrica translucência nucal. Na clínica médica, várias especialidades médicas, inserção de DIU, colposcopia, preventivo, acompanhamento de pré-natal, atestado de saúde ocupacional, ASO, medicina do trabalho, audiometria e espirometria. Na clínica odontológica, temos harmonização orofacial, implante dental, endodontia, ortodontia, ortopedia dos maxilares, dentística dental e raio-x odontológico. No consultório de enfermagem, temos curativos de alta performance, laser terapia, ozonioterapia, ginecologia preventiva, consulta de enfermagem e enfermagem do trabalho. Raio-X em geral, laudo em até 48 horas. Ultramedic, entre em contato com a gente pelos telefones 84-3472-2478 e 99854-1033. Estamos localizados na rua Hilarino Pereira 78, Bandeira Branca, Jardim do Seridó. Atenção, mulheres de Parelhas e região. A doutora Ana Gabriela está aqui para cuidar de vocês com toda a expertise e carinho que merecem. Em um espaço dedicado ao seu conforto, a doutora Ana Gabriela atende no Laboratório Manuel Marques, localizado na Avenida Mauro Medeiros, Centro de Parelhas, ou pelo WhatsApp 84999578069. A doutora Ana Gabriela está pronta para oferecer um atendimento personalizado e cuidadoso, pensado exclusivamente para você. Doutora Ana Gabriela, médica obstetra e ginecologista. Ela é a escolha certa para transformar sua saúde feminina. Interaja com a 93 FM. Adicione agora mesmo aos seus contatos o WhatsApp da Paixão do Seridó. 84 98888 6082. WhatsApp 93 FM. Sua conexão direta com a gente. 2024 chegou com tudo. Começou o saldão da virada Casas Potiguar. Ofertas arrasadoras com parcelamento em até 12 vezes no cartão. a chance de começar o ano renovando a sua casa, pagando o preço que cabe no seu bolso. Mas atenção, corra! Vá agora mesmo para Casas Potiguar e aproveite o saldão da virada com preços incríveis. Casas Potiguar, um ano novo recheado de promoções imperdíveis para você. Cuidar da sua saúde sempre foi o mais importante para nós. Por isso, aqui na farmácia Soc Farm São José, você encontra serviços farmacêuticos que atendem às suas necessidades. Aplicação de medicamentos injetáveis, aplicação de brincos, exame de glicemia capilar, aferição de pressão arterial e consulta com farmacêutico. Para mais informações, ligue 3479-2216. Soc Farm São José, desde 1941, cuidando da saúde dos carnaubenses. O sucesso está de volta. 93. Você está ouvindo Tarde 93 com Rita de Cássia. 13 horas e 7 minutinhos. Fique por dentro. Fique por dentro. Começamos com o capítulo de No Rancho Fundo. Zefa Leonel expulsa Blandina de sua casa. Caridade estranha as roupas de Margaridinha e bem-vinda. Blandina exige que Zé Beltino a defenda diante de Zefa Leonel. Esperança e Fé tentam convencer seu tico Leonel a lhe ceder uma parte de suas terras em troca de seu suposto amuleto milagroso. Aqui com o resumo de novela, 13 horas 9 minutos, Marcelo Gouveia aconselha seu tico Leonel a consultar um advogado. Zefa Leonel se emociona ao saber do pedido do casamento que Arthur fez para Quinota. Esperança e Marcelo selam um acordo para enganar seu tico Leonel. Zé Beltino confronta Zefa Leonel. Em No Rancho Fundo, hoje. Em família é tudo. Eléclita aceita o pedido de casamento de Luca. Chantal consola Murilo, Brenda fazendo-nos acreditar que ela desconfia da traição de Tom. Júpiter supervisiona a instalação de gás da galeria. Hans prepara a sabotagem da galeria dos primos. Andrômeda e Chicão reatam o namoro. Vênus decide comemorar o noivado de Electra com um jantar na galeria. Plutão convida a turma do skate para ir ao bar onde Nicole trabalha. Guto tem mau pressentimento e pede que Lupita não saia de casa. Leda se surpreende com Arnaldo. Mila vê Vênus, Lupita, Júpiter, Electra e Lucas chegarem à galeria e avisa Hans. Hans aperta o detonador. Capítulo de Renascer, Pastor Lívio cobra José Inocêncio de não abençoar o casamento de João Pedro. Tião se despede dos filhos e de Joana na escada de Jacutinga para ir atrás de seus sonhos. Eliana paga Damião depois de dormir com ele. Norberto conta a José Inocêncio que Rashid não revelou o motivo pelo qual foi a Ilhéus. Rashid tenta conquistar Dona Patroa. João Pedro se nega a dar dinheiro para Bento pagar as dívidas e avisa que só negocia com o irmão se ele lhe vender suas terras. Pastor Lívia encontra Tião na estrada e o leva de volta para casa. Joana agradece Pastor Lívio, do Pitoco e Neno decidem ir atrás de Teca na Bahia. José Inocêncio escuta quando Inácia. Diz a Buba que elas não podem fazer nada para evitar o que acontecerá na vida de Teca. Inácia revela a Buba que sabe que o filho de Teca não é de José Venâncio. Esse é o Nato Fique por Dentro, resumo de novela, aqui no seu programa Tarde 93. Olha, vai construir, reformar, vem para construir uma loja completa para melhor lhe atender. Tintas, ferramentas, conexões, telha, tijolo, cimento, argamassa e muita variedade em ferragem, barra chata, cantoneira, perfil, ferro liso, metalon, chapa preta, entre outras. Passe em nossa loja e tome um cafezinho com a gente e venha aproveitar nossos produtos de qualidade, preço justo, com nossa equipe qualificada e melhor lhe atender. Olha, tem atendimento nesta segunda-feira no Centro Clínico Caetano Dantas, à tarde com a nutricionista doutora Paloma Medeiros. À noite tem atendimento da oftalmologista doutora Arinês Pereira Dantas e atendimento em saúde e beleza com a doutora Monique Santos, especialista em ortodontia, botox, preenchimento e bioestimuladores. Agora 13 horas e 13 minutos. 13 e 13, tudo igual por aqui. Vamos de música. Tá chegando Mari Fernandes. Dizem que sou louca. 988-88-6082 é o WhatsApp pra você interagir, pedir sua música, mandar o seu alô. Dizem que sou louca, fora de controle, que você controla todos meus sentidos, que me afastei de todos, que nem ligo pros amigos. Dizem que sou louca, que meus movimentos estão dirigidos por teus pensamentos, que já não me importo por tudo que fazes, te acredito, sempre volto, te perdoo, e que não mereço essas horas que me roubas. Por isso dizem que sou louca, o que tomou é minha bandeira, o que está sempre nos meus sonhos e te sigo pela vida inteira. Por isso dizem que sou louca, o que tua pele é minha morada e junto a ti me sinto outra. Por isso dizem que sou louca, porque concedo os teus caprichos, porque a história de nós dois são suficientes para o meu delírio. Prefiro que me chamem louca e que prossiga minha loucura para sempre estar contigo. Você controla todos meus sentidos, que me afastei de todos, que nem ligo pros amigos. Dizem que sou louca, que meus movimentos estão dirigidos por teus pensamentos, que já não me importo por tudo que fazes, te acredito, sempre volto, te perdoo, e que não mereço essas horas que me roubas. Por isso dizem que sou louca, porque teu amor é minha bandeira, porque está sempre nos meus sonhos e te sigo pela vida inteira. Por isso dizem que sou louca, parece ser seu cheiro. Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular. E desde quando, aonde você tá? Sabe onde minha saudade aperta? Quando seu dedo aperta na palavra que me acerta e deixa a minha tela certa. Você sabe que eu sou capaz de amar. Que faz. É. Aí que mora o perigo, aí que eu caio ali. Aí que eu sei das consequências, mesmo assim bonito. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Que é uma beleza quem já tá fudido. Aí que mora o perigo, aí que eu caio ali. Aí que eu sei das consequências, mesmo assim bonito. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Que é uma beleza quem já tá fudido. Seu dedo aperta na palavra que me acerta e deixa a minha tela cega. Cê sabe que eu sou incapaz, capaz é quem faz. Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim. Aí que eu sei das consequências, mesmo assim valido. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Que é o melhor pra quem já tá fudido. Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim. Aí que eu sei das consequências, mesmo assim valido. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Que é uma ganhão pra quem já tá fudido. Henrique Juliano Arranhão, meu 13 mais 18. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Que é uma ganhão pra quem já tá fudido. Rita de Cássia. De Cássia. Já tem participação do ouvinte, 13 mais 18, 13 mais 18. Taúda Variedades. Aqui você encontra uma grande variedade das melhores redes, além de produtos para cama, mesa, banho e utilidades do dia a dia. Não deixe de conferir nossos produtos e serviços. Venha agora mesmo aproveitar os melhores preços e a melhor variedade em Taúda Variedades. Aqui você realiza suas compras e ainda encontra ótimas formas de pagamento, à vista ou no cartão de crédito. Estamos na Rua Tonheca Dantas, número 353, próximo à Óticas Gracinha. Fale agora mesmo conosco pelo nosso direct do Instagram, @taúda_variedades, ou pelos nossos números telefone e WhatsApp, 84987516832, falar com Jussara, ou 987224091, falar com Adélia. Agora já sabe, quer variedade de verdade? Vem pra Taúda Variedades! Variedades. Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem tá falando é Alisson aqui da Constular, mais conhecido também como Jean de Chico de Queca. Tô passando aqui para lhe fazer um convite todo especial. Você que vai construir, vai reformar, dá uma passadinha em nossa loja, traz seu orçamento, toma um cafezinho conosco, que aqui é uma loja completa para você. Trabalhamos também com telhas, tijolos, cimento, argamassa. E uma novidade em nossa loja, começamos a trabalhar com ferragem. Você está precisando do seu metalão, da sua barra chata, cantoneira, perfil U, tubo patente, entre outras ferragens, dá uma conferida aqui na nossa loja. Estamos lhe aguardando. Traz seu orçamento, toma um cafezinho conosco e vem aproveitar nossas ofertas. Vai construir, vai reformar, vem aqui na Constular. Olá, queridos ouvintes da nossa 93 FM, a paixão do Seridó. Eita, meu povo, estou passando para avisar que o nosso atendimento será segunda-feira, dia 3 de junho. Então, se você não agendou o seu exame de vista, ainda dá tempo. Agende pelo telefone 98855-2620. E lembrando, né, das promoções de Óticas Mirna, que é seu óculos completo com desconto de 25%. Eu falei desconto de 25%, meu povo. E aqui na Óticas Mirna, você já sabe que a Óticas Mirna tem laboratório próprio, dando total assistência, total garantia em nossos serviços. E não fique de fora das nossas promoções. Lembrando também que você comprando aqui na Óticas Mirna, você irá concorrer 40 mil reais em prêmios. Eu falei 40 mil reais. Então não perca tempo e vem para Óticas Mirna, pois aqui você já sabe que é onde você vê bem e é bem visto. E deixe eu dar mais uma lembradinha, que o atendimento será segunda-feira, dia 3 de julho, às 15 horas, por trás do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de nossa cidade. Ótimo dia, ouvinte já 93 FM. Aqui quem fala é Arandir, do Avistão do Construtor. Para você que deseja economizar, mas que não esquece de manter aquela qualidade no que você está fazendo, o Avistão do Construtor é o seu lugar. Desde conexões, desde tinta, até ferramentas, você vai encontrar aqui no Avistão do Construtor, com os melhores preços e o bom atendimento. Venha até o Avistão do Construtor e faça suas compras. Venha economizar com a gente. Avistão do Construtor, suas compras com economia e qualidade. Oi, ouvintes da 93 FM, a Taúta Variedades não para. Desta vez entramos no mês junino e aqui estamos com muitas novidades em tecidos para você fazer a sua roupa junina, para você ornamentar a sua casa. Venha para a Taúta Variedades. Temos tecidos em chita de duas larguras por apenas R$ 8,00 o metro. Tecidos Oxford, temos muitas variedades. Então venha para a Taúta Variedades. Nós estamos com muitas, inúmeras novidades. Também em cama, mesa e banho. E as redes, que não pode faltar na Rainha das Redes. 93 FM 1,23. Vamos pro WhatsApp, tem participação da turma comigo nessa tarde de segunda-feira. Hoje é um 3 de junho, a gente começa já nossa semana, será de muitas bênçãos. Vamos pro WhatsApp do ouvinte. Meu amigo Zezinho, boa tarde Zezinho, lá da Vila do Melão, Jardim de Seridó. Boa tarde, minha amiga Rita, Zezinho, Vila do Melão. Diga aí. Quero a dose dupla aí, Cirano e Cirino, Dia do Gordo e Amor de Rapariga. Olha, na hora. Isso é todos os ouvintes da 93. Uma boa tarde. Valeu, Zezinho. Boa tarde, Cirano e Cirino. Duas do Cirano e Cirino. Vou tocar mais uma participação. Luciano Monte do Galo, boa tarde. Rita, boa tarde. Boa tarde para todos os ouvintes. Quero ver uma duplazinha de Zé Vaqueiro, Rita. Tá certo, amiga? Certo, Lúcia. Olha aí. As doses duplas do programa de hoje, já vamos atender logo a do Zezinho. Depois de intervalo tem a da Lúcia. Boa tarde, Lúcia. Turma no Monte do Galo. Já vamos com dose dupla pro meu amigo Zezinho, que tá me ouvindo lá na Vila do Melão, lá na cidade de Jardim do Seridó. Turma boa, aquele abraço. Boa tarde pra vocês. Dose dupla. Alegria do mundo é quando senta pra comer. Carne só se for assada, cozida, feita ao molho, com tempero mal passada. Suco quatro jarra calculada, três travessas bem cheinha de uma boa macarronada. Carneira assada, cinco frangos, cinco patos, cinco piro preparado. Alegria do gordo é quando come bem sentado. Ô Ciano, diz em, diz pra alegria do gordo. Eu não sei não, eu sei que eu mesmo agora vou é comer. Música.

Ultramedic, clínica especializada e exames. Confira nossa carta de serviços. Ultrassonografias, abdominal, vias biliares, vias urinárias, prostática, pélvica, transvaginal, mamária, obstétrica morfológica, obstétrica translucência nucal. Na clínica médica, várias especialidades médicas, inserção de DIU, colposcopia, preventivo, acompanhamento de pré-natal, atestado de saúde ocupacional, ASO, medicina do trabalho, audiometria e espirometria. Na clínica odontológica, temos harmonização orofacial, implante dental, endodontia, ortodontia, ortopedia dos maxilares, dentística dental e raio-x odontológico. No consultório de enfermagem, temos curativos de alta performance, laser terapia, ozônio terapia, ginecologia preventiva, consulta de enfermagem e enfermagem do trabalho. Raio-X em geral, laudo em até 48 horas. Ultramedic. Entre em contato com a gente pelos telefones 84-3472-2478 e 99854-1033. Estamos localizados na rua Hilarino Pereira 78, Bandeira Branca, Jardim do Seridó. Olá, amigos da 93 e da Veterimax, tudo de bom para vocês? Eu aqui mais uma vez para anunciar mais uma nova promoção, dessa vez rações para aves, para os criadores de aves, né, de pintos, de frango e de postura, galinha de postura, são rações diretas de fábrica, formulada por zootecnista na fábrica, adicionadas de vitaminas, minerais, alta qualidade e os preços estão imbatíveis, né, rações para postura a partir de R$2,55, isso mesmo, o quilo da ração de postura a partir de R$2,55 e para ração de frango a partir de R$2,70 o quilo. Temos fardos de 20 quilos, de 5 quilos e também vendemos a granel. Então não perca tempo, condição imperdível. Lembrando que as rações para pet estão bombando, eram quase 10 mil quilos, já caiu pela metade, então não perca tempo. Vem para Veterimax. Comunicado Saúde. O Vini Laboratório comunica que de segunda a sábado realiza atendimento na clínica CCD, bem como faz coletas na sua casa ou empresa, realizando todos os tipos de exames e testes laboratoriais, exames de fezes, urina e sangue e todos os testes, como de paternidade, sexo do bebê, toxicológico, infecções sexuais e breve com teste alérgico e vacinas. Além de atendimento na clínica CCD, na sua casa ou empresa, atenderemos também quinzenalmente nas comunidades Rajada ou Ermo. Vini, o laboratório da clínica CCD de Carnaúba e agora o seu laboratório. Agendamentos com Jaide no contato 84 99699-0105. Vini Laboratório. Boa tarde pra você, 13 horas 39 minutinhos. Vamos abrir nosso último bloco de músicas da tarde de segunda-feira. Treze e quarenta, boa tarde, Fátima Santos. Boa tarde, Rita, que é Fátima aqui da Conveniência Cocolândia. Diga aí, Fátima. Mandar um alô para meus amigos Maria de Botijão e Botijão e seus filhos. Nossa, Maria do seu Mané Preto, seu Manel e seus filhos. Que mais? Para da Guia, Janiara, o esposo de Janiara, Breno. Para Dunga, Janaína e Jade. Certo. Para Nema de Botijão, seu filho e seu marido. Para Mariane e Rafael da Ração, a ração mais top da cidade. E chegou novidade, viu? A central da ração, né? de Mariano e Rafael. Valeu, e para Lucas, Maria Letícia, para você, Rita, para mim e todos na escuta, sim? Meus filhos, minhas filhas, meus netos e todos que estão na escuta, eu quero a música Casca de Balá. Valeu, Fátima Santos! Agora a gente vai de dose dupla pro meu amigo Zezinho lá de Jardim, que pediu dose dupla. Não, Zezinho já ouviu. A dobradinha do seu cantor preferido. Duas músicas. E a amiga Lúcia vai ouvir duas José Vaqueiro. Valeu, Lúcia, 13h41. De cabelo preto, de chapéu e bota, ou do jeitinho que o vaqueiro gosta. Diferenciada, isso é que é mulher. Corre vaquejada, dança forró e toma pé. E maravilhosa, ah, ah, ah, bonita e cheirosa, ah, ah, ah. Que o vaqueiro gosta, diferenciada. Isso é que é mulher. Corre, vaqueiro.